Gabriel Augusto. É pra beber, se apaixonar. E se liga que essa machuca, vá. Olho no espelho, vejo teu olhar, com a esperança de te encontrar. Sinto no meu peito a dor, dá vontade de gritar. Olho da janela, vejo o luar, brilho das estrelas, vento a soprar. Meu Deus, me diga por favor, como posso encontrar? Como o mel da flor, foi tão bom te encontrar. Tudo azul, lindo como a cor do mar, um doce como o mel da flor, foi tão bom te encontrar. Do meu coração, sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor que terminou em traição. Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo. Leve sua roupa, o quadro da sala, sua liberdade. Leve na sua mala, fico num vazio imenso nesse apartamento. Vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e o violão. Vou te deletar do meu coração. Coisas que estão aqui, e nesse apartamento você não entra mais. Olha o que você fez, foi me trair. E agora arrependida quer voltar atrás. Já cansei de suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com baixaria. Morreu o homem carinhoso, fiel que te amava. Pego o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não entra mais. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar que acabo de ficar solteiro. Já desço aí com o dinheiro e chamo o táxi que eu vou pagar. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar que essa mulher que vai sair, tá proibida de entrar.